manhinha. Alô, meu parceiro Fabinho, lá em Salvador, Capelinha de São Caetano, aquele abraço, meu garoto. Olha esse mar, como ele está demais. Olha esse homem, sou eu, amor. Olha esse céu, esse lindo luar em nós. Olha esse homem que quer mudar. Outra vez não vou aceitar o fim. No passado fui um bobo, sou um homem novo. Hoje eu quero só ser teu. Ser teu amor, amor. Lembra, foi assim que me chamou. Eu sinto falta de você, amor. Não me diga que acabou. Ser teu amor, amor. Foi assim que me chamou. Eu sinto falta de você, amor. Não me diga que acabou. Diz que eu sou teu amor. Um abraço a toda a galera aí em São Paulo, a meu primo Elton Passos, advogado estourado. Portal Tua Rocha. Deixa você me deixar. Outra vez não vou aceitar o fim. No passado fui um bobo, sou um homem novo. Hoje eu quero só ser teu. Ser teu amor, amor. Lembra, foi assim que me chamou. Eu sinto falta de você, amor. Não me diga que acabou. Ser teu amor, amor. Lembra, foi assim que me chamou. Eu sinto falta de você, amor. Não me diga que acabou. Deixa você me deixar. Outra vez não vou aceitar o fim. No passado fui um bobo, sou um homem novo. Hoje eu quero só ser teu. Ser teu amor. Sou seu amor. Oh, bebê, a rocha comigo bem gostoso, maninha. Júlio Gravações, aquele abraço, meu garoto. Nilson Moura, sucesso. A rocha. Alô, Pitu e Tamarim Transportes. Um abraço a toda a galera no Brás, aí em São Paulo, Grajaú e Mauá.